temor algum. Jesus está aqui. Reconhecida como alguém que espelha a grandeza do Pai. Você quer ser reconhecido como uma pessoa que espelha a grandeza do Pai, ou como mais um da multidão, ou como mais um membro da Igreja Batista Carioca? Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para que você espelhe a grandeza do Pai. E nós queremos que nesta manhã você saia convicto da sua missão. Você é servo de Deus para glorificá-lo aonde você for. Eu tenho uma capa de santidade. Eu não estou sendo verdadeira, mas eu quero ser. Muda o meu coração, transforma a minha vida em nome de Jesus. Jesus vai voltar. Essa é a missão da igreja. Anunciar a volta de Cristo. Nós não brincamos de estar na igreja. Jesus vai voltar. Essa é a missão da igreja. Jesus vai voltar. Diga para o seu irmão que está do lado, porque isso é muito sério. Jesus vai voltar, você está preparado? Jesus vai voltar, você está preparado? Diga para o seu irmão, você está preparado? Jesus vai voltar. Esta é a realidade daquele que crê em Deus. Tu és a minha Senhor, abre o coração nesta manhã, para que tu, Senhor, passeis com liberdade no meio dela, Senhor, porque nós não somos desse mundo, Senhor, nada levaremos, Senhor, nem o mais belo carro, nem o mais belo apartamento, a mais bela roupa, nós não levaremos, Senhor, mas nós queremos entrar nas tuas mansões de glória, Senhor. Nós queremos estar contigo lá. Então, Senhor, trabalha no coração daqueles que ainda não estão preparados para o grande dia, Senhor. Para que reconheçam que só Jesus Cristo é o caminho e a salvação. E que clamem pela tua volta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Thank you. mais uma vez o estribilho. Cristo, Cristo, já confio. Thank you. da igreja. Foi o que ouvimos. Não há espaço mais para dúvida. Não há espaço para incerteza. É momento de decisão. Ou nós seguimos a Jesus, ou nós não seguimos a Jesus.